As mãos pra cima assim, gente, quero ver. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. É um sol, é um mar, é um verde infinito em seus olhos, cabelos soltos ao vento, deixando marcas na areia. Esse corpo bronzeado, malhado, que me deixa louco, livre, leve e solto, me faz queimar de paixão, feito calor de verão. Foi numa onda no mar, e aí? Que o seu amor me levou. Num sob desse sol, tá pegando bem mexe, de repente rolou, rolou. Foi numa onda no mar. Sobe, desce, solta, pega, gruda e mexe, de repente rolou. Aqui. É o sol, é o mar, é o verde infinito, meus olhos, cabelos soltos ao vento, deixando marcas na areia. Só vocês. O bronzeado, malhado, que me deixa louco. Quero ouvir. Livre, leve e solto. Você me faz queimar de paixão. Mais alto. Feito calor de verão. Foi numa onda no mar. Okay. E o seu amor me levou. Me levou. O sol me desce, só pra pegar no que mexe. De repente rolou. Quem é que não se apaixona por esses olhos, por essa boca? Quem não conhece? Se ela é tão linda.